jeito de ser sincero e puro de coração. Eu quero crescer na graça e poder de Jesus. Eu quero andar com Deus e sua face contemplar. Eu quero ouvir e obedecer a sua voz. Eu quero viver e sempre adorar no santo lugar. Eu quero servir no reino de Deus pra valer. Ser como Davi, ser como Jesus, ser luz e resplandecer na escuridão. Fazer a vontade de Deus nessa geração e resplandecer na escuridão. Fazer a vontade de Deus nessa geração. Eu quero crescer, mas permanecer criança. Sincero e puro de coração. Eu quero crescer na graça e poder de Jesus.